Ah, faz boa noite, Julie. Fala Salvador, boa noite, passaria 2224. Ah, escuta. Ok, vamos aqui, aguardar então o voo aí para a posição 10. Confio, prossiga, 2224. 0 do Norte, no 350, decola, dano 0 com curva esquerda, sai da Momo Proti. 1208, controle, transponder 5577. Chora. Logo no 885, POB 1923, horas 54, galhão como alternativa para o táxi. Ok, pátio de alvo, ponto 0895, 1018, data, tá? Ele aguardando, eu vou pôr no zero. Solo, pode confirmar um ajuste para o passaredo? Pode confirmar um ajuste atual para o passaredo 2224? 0-1-0-1-8. 0-1-8. aí de Alerce 06. Alerce para 06, minha senhora, 10. Boa noite, dono 398, livrou, máximo 60. Dono 398, máximo 60. Alfa, reportará antes, Juliette. Bono Azul 4070, desça para 2000 pés, autorizada a final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Sente 2000, desconsidera as restrições da carta e vamos reportar no localizador, o Azul 4070. Está livre dos mínimos de TAP, Azul 4070. Ok, obrigado, senhorita. Confirma o ajuste, só 1017? QNH 1098. Obrigado. Salvador, o gol na 613, na posição 3, pushback, acionamento. 6, 6, 6, 6, 6. Campo Táxi, o gol na 613. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Juliette, 09, gol na 398. Suba para nível de voo 360, saída da EL. 360, saída da EL, gol no 885. Bem, questionamento para a série 2224, 14. Área 2224, 14. uma boa noite, Web 5827, autorização no portão 4. 5827, boa noite, Janeiro, uma barra de aguardando, Fábio. Para o táxi, o Gol 1613, 182 na borda, 3 horas e 30, autonomia, altando na Confim. 1-0-1-8, via Índia e Alfa, no ponto espera do 1-0, 2-8-9-5, Gol 1-6-3, obrigado, bom trabalho. Copia. Galeão 360, Upper Zulu 10, após conforme da Eule da primeira saída, saindo da pista 10 com curva à direita, 1208-5005. Salvador, passarela 2224 para o táxi. 16 a bordo, 4 horas, alterna Fortaleza. Change pátio, Índia Alfa e torre 1895, passarela 2224. Final, o azul 4070. Torre 1 no 8.62, 4070. 18.6, 4070. Salvador, boa noite, o azul 4070. Final. Ok, 4070, faça a chamada 11895, mantenha a frequência 11895, porém o pouso já está autorizado, 150 com 7. A gente vai chamar 1895 e o pouso está autorizado, azul 4070. 1885, chame Recife. 125, décima 1, alterne 13325. 251325, Recife, boa noite. Voo no 1003, controle. Olá, chega. Acione código 5563. 5563. Acionado 5563. Solo, Salvador, boa noite, sou 4070, lembrou? Alfa, repórter da Juliette, 4070. Vai utilizar 4070. Salvador, boa noite, passarei 2224. Controle Salvador, boa noite, bom no 604, identifique, registro. Boa noite, no 604, identifique, desça para 2000 pés, chegada Mari, ajuste no 018. Voe na proa de duna. Reporte estabilizado, LF. E identificou 10018, Globo Duna, ou 1304. Salvador, boa, passarela 2224. Passarela 2224, suba ao 350, na saída Romo, Regina. Para o 350, se possível, para o destino Juazeiro, para o 224. Aguarde um minuto. Salinda 2224, está autorizado direto do Juazeiro do Norte. Direto Juazeiro 2224, grato. Juliette 014070. A voz azul está livre, chama a tarde. 582427. Gol 16, 13 Recife, 128, 18, ao PR 1260. 5827, 186 a bordo, 3h45, Guarulhos. Índia até o ponto de espera, 1895, 5827, boa noite. 2224, chame Recife, 126, decimal 85, alterne, 125, decimal 45. 2625, 2545? Correto. Noite, web 5827, cruza 1400.